vida, vida aquí. Tão sozinho a percorrer, e mesmo andando para frente, olhando a lua tristemente, quanto mais ando, mais vou perto de você. Se vez de noite fosse dia e o sol brilhasse a poesia, em vez de triste fosse alegre de partir. Se em vez de houvesse só minha sombra nessa estrada, eu visse ao longo dessa estrada outra sombra me ser.